Eu seguia meu caminho e você seguia o seu. Por ironia do destino, a gente se conheceu. Drinks atrás de drinks, a gente se envolveu. Ainda não sei porque o nosso amor se perdeu. É só você voltar pra mim, que eu prometo pôr as coisas no lugar. Só basta confiar e vir. Ainda espero a sua resposta. E é só você voltar pra mim, que eu prometo pôr as coisas no lugar. Só basta confiar e vir. Ainda espero a sua resposta. Mas com o tempo não dá. Fico tentando te entender. Te contei pra somar, querendo te mostrar. E de novo me machuquei, yeah. É que eu sinto sua falta e me faltam palavras. Por isso resolvi escrever, pra ver se tu notava. Nós não valemos nada, então vamos se resolver. É só você voltar pra mim, que eu prometo pôr as coisas no lugar. Só basta confiar e vir. Ainda espero a sua resposta. E é só você voltar